ZYK 246, Rádio Garibaldi, Garibaldi. Uma emissora da Fundação Cultural da Serra, comunicando mensagens de paz e bem. 24 horas no ar. Nas manhãs de domingo, um encontro com a cultura de nossa gente. Domenica Italiana, o programa que preserva nossas raízes culturais. Domenica Italiana, a cultura de nossa gente. Apresentação, Valmor Marasca. Eu te saúdo, pai, pode bem. Eu te saúdo, mãe, pode bem. Eu te saúdo, irmão, pode bem. Eu te saúdo, irmão, pode bem. Pode bem, meu irmão, pode bem. Pode bem, minha irmã, pode bem. Boscaini Construções, há mais de 40 anos no ramo, executando construções residenciais, comerciais e reformas em geral. Experiência, qualidade e preço justo você encontra na Boscaini Construções, com acompanhamento do início ao fim da obra, dando tranquilidade para o cliente. Rua Isidoro Menezola, 262, bairro Santa Terezinha, Garibaldi. Foi 999-74-1605 ou 981-23-8612. Aqui, Carlos Barbosa, completa 43 anos e tem você desafiador. Batemos a vida de nosso associado, fazendo diferença em nossa sociedade. Com mais de 15 serviços e cerca de 35 convênios em diversas áreas, proporcionamos oportunidades aos nossos quase 800 associados. Você faz parte disso. Juntos somos uma grande entidade. ACI Carlos Barbosa. Fone 054-3461-7600. Nós da Viadoto queremos dizer que graças a cada um de vocês, os desafios estão vencidos, as alegrias se multiplicaram e o nosso compromisso de servir cada vez mais e melhor ganha força para continuar nosso trabalho. Feliz Natal, feliz Ano Novo, voto da Viadoto, uma preocupação com a natureza para um futuro melhor. Boas festas! Todo dia é dia de entrar na moda. Por isso, a Divanice está em Garibaldi e Carlos Barbosa para criar os looks que mais combinam com você. Use e abuse dos lançamentos de Dalton Jeans que assentam com blusas florais ou listradas. No masculino, as camisas e regatas que combinam com os seus shorts. E nesse mês de novembro, as formas de pagamento são facilitadas. 6 meses sem entrada ou muitos itens com 10% de desconto à vista. Passe hoje mesmo na Divanice e garanta as novidades. Divanice, fazendo a moda com você. Oh, calor da noite, céu escuro. E tudo que a noite escura, eu clarei. E passa a fazer por nada depois da vaga. Sei que não fica de fora no mesmo dia. Falta de grande animado, é só a cavalo. Na mesma roupa de campo, eu quero ver nada. Quatro horas e 58 minutos.